Amaral 379, a gente vai prosseguir aqui via Índia ou vai em frente já? Via Índia, vai ingressar via Índia. Ah, tá bom. Temos aí passando aqui mais a gente vai em frente. Aqui. Da 3663, sete na fase atrás da companhia, ingressa via Gilberto 03. Splitterless approach, contact tower on 18 decimal 6, America 980. 118 decimal 6, America 980, good day. Tem uma Papa Mike visual com Serra Índia com Índia. Papa Mike, prossiga visual, frequência livre para o pouso. Mike, gente, grato. Pro, o 9922. 9922 para 7 de alfa, chamando de Juliette. Alfa, chamado para Juliette, 9922. Básico 10 mais. Senta. Autorizado de zero da conquista, decola da 10 na saída Abo, zero da conquista. Após decolagem, curva à direita, o nível autorizado é o 260 e o transponder é o 5433. A frequência de controle 120 decimal 8. Chegou o genético correto, chama para o chefe para mim. Maravilha. A solução mandou na chanela 2-1. A chanela ainda 2-1, prossiga. Solução para o Galeão, nível 3-6-0. 62, 1-1 para o Galeão, está autorizado 3-6-0, decola da 1-0, saída da El, Lida, Brice, onde está chefe 14 do 1-0, Snap, Lúbico, Barbacena. Aciona 5430 no transponder 1208 controle. Usado para preparar o Galeão nível 360 para o 1-0, na sua direita, é o Lia da Vigue, onde o pelo 1-0 no máximo do sua bacana, transponder 5430 controle 1208, senador 1-1. Protegimento correto, senador. Juliette para o meia, 1-9-2-2. Estava duas, está aguardando a copa, 5-3-4-5. 5-3-4-5, está autorizado para a vitória, 3-8-0 nível. Decolo da 10, na saída da El, Leda, Eudes, onde intercepta pelo 4-4 até o 5. 5-4-3-2 é o transponder, 1-2-0-8 controle. Da El, Leda, Rio, APZULU 44, 432, confirma, 5432, transponda e o controle também. A frequência do controle é 1208 e o transponda está correto. Decola da 10? Afirmativa, aqui já contra o liberado. Autorizado, posicionamento chama ataque. Paulo 3527 livrou. 5217 pode contornar o pátio, vai seguir para o pátio 3, após através de 8-6-12, curva à direita, a gente vai atrás para o caminho. Auto 3 para 6-12, 3527. Quilo está vazio para o Chica. Quilo está vazio para o acionamento 118,6. Confirma a torre que é que contra o plano. Pique 5217, a posição que consta aqui pra gente é a 04 no passo 3, porém a esse tempo antecipado para entrar aqui da companhia. Então fica aqui atrás da unidade aqui. Certo, a princípio foi 04, até no atualizador, não faz preço. 025, vai ultrapassar o localizador, aguarde o último vetor para interceptar, seu novo limite agora é a magnética, 120 do NBB Simbra. Gente, 120 de Simbra é o limite, 025 na proa, 26. Estabilizou, 3304. Bravo 009, Juliette, Bravo Delta. Romeu, até Oscar, alinhar e manter após a rolagem do quarto, Charlie 402. Ah, ok, call you for Juliet. Call you before Juliet, American 90. Salvador, Papatango, Mike Eco, Mike estabilizado. Papatango, Mike Eco, Mike, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, pistão no zero, aguardo informação de pista livre, o Mike Eco, Mike. Guardando pista livre, Mike. Oi, Salvador, bom dia, Celta 3304, baixou e travou, final da 10. Tan 3304, bom dia, tráfego avistado, autorizado, pouso pistão no zero, vento 130 graus, 12 nós. Pouso autorizado, Tan 3304. Descida até 2000, 5826. 2000, 5826, estamos sendo treinados. Tan 3179, o centro Recife autoriza, vou abrir. Muito obrigado, Brito, está presente, 3179. A gente mantém a posição, Romeu Teos. O decolar da 10 na saída UCA, para ajustar a Caju, após a decolagem, curva esquerda, aciona 543 no transponder 1208 com 3. Web 5826, inicia a redução para aproximação, vai seguir Charlie 208, 8 milhas à frente. Reduzindo para aproximação da IME. Okay, understand, we're cleared to enter at Juliet for gate 11, American 980. Yes, sir. Tango Kilo, Papa Vitor, na escuta. Localizador, web 5826. Complete final ILS, aguarde transferência, 5826. Guarda. Juliette Bravo Delta, tem o tráfego helicóptero, 3 milhas à frente, sentido contrário, mantendo o litoral. Bravo Delta. Aqui Juliette Romeu. O tráfego à sua frente, 12 horas, 2 milhas rumo oposto, um Charlie 402 mantendo mil pés. Sempre o Charlie 402 mantendo mil pés, na cidade de Chameu, já passou através do Pitaçu. Que mantém o litoral, chame a torre na frequência 7186. Mantém o litoral e chamar em 186, grato senhor, pela colaboração, um abraço. Sim. O papapapá mais de cidade de Chameu. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, ajuste 1023, continua, mantém a linha do litoral e reporte na vertical do Faro de Itapuã. Mantém a linha do litoral e reportará na vertical do Itapuã, Romeu. Dan 3304, Solos 30, direita 121, décima 9. O Mike, Juliette, Romeu, com a intenção é bata? Afirmativo. Ciente. Na saída da Elisa Trip, onde intercepta pelo Juliana Meia, Brava Caizulu Trigo. Aciona 5444 no transponder 1208. Solo Salvador, na 3304, bom dia. Tá 3304, transfere de alfa, chama a gente de LED, bom dia. Alfa chamada de LED, na 3304. Ela viu a coisa no 10, ela viu a Brit. Eu falo da Gás, da El, Lepa, Brit, aciona 5444, controle de saída 2 horas, final 8, para o azul 42 na mão. 4 2 a 0, 5 minutos, por gentileza. 3 a 0, e o caso forçando 5444. Correto, chama 36. Vai chamar mais próximo. Oi, Sané 62 e no 1, ingresso aqui em alta, ponto de espera 118,5, altímetro marca agora 1026. Em 23 horas, eu devia aí em alta, ponto de espera 118,662,19. Estão no 0, vento 130 graus, 12 nós. Livre pouso, Mike Eco Mike. Mike Juliette Romeu, condição de agilizar até a data? Afirmativo, dá pra gente agilizando na retaguarda do Mike Eco Mike. Afirma, retaguarda do tráfego na final da 1-0, informa o Boeing da Webjet agora passando na posição Duna, aproximadamente 10 milhas da cabeceira. Agiliza e reposta na final para pouso, Mike Juliette Romeu. Agilizando, reportará para pouso, Romeu. Fala da barra. Seguinte, Romeu até o Oeste iniciando curva direita, ciente do tráfego, do helicóptero, já mantendo agora 1 no 1000 pés, Romeu até o Oeste. Quem é com o Mike, fica atento a pasta do sinal da 1-0. Tá atento, Mike. Juliette Bravo Delta, qual é a intenção após o fora da barra? Ok, prosseguir pelos corredores até com o CGL Valença, treinamento de tripulação e retorno ao Salvador. Ok, está próximo ao fora da barra, tem frequência livre na escuta para o regresso. Bravo Delta. Graus 1-0 nós, reporta solo controlado. Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu reportará no solo controlado. Gente, 6211, mantém o ponto de espera da pista 1-0. Mike é com Mike no solo aos 33, qual parte do destino? Gente, na bata vai liberar direito e chamar 121 décima 9. Mike é com Mike. 219, Mike. Mantenha 2000 pés, ajuste 1023, livre LS, forma localizador. 2 mil pés, nível RS, formará o localizador, 1322. Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Mike. 5826, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 4-0, graus 1 no 2, nós. Autorizado pouso, pistão no zero, 5826. Alfa, chegando no ponto de espera, 118,623, altímetro, tem bom voo, 2223. Alfa, depois de espera, 2023, vou te falar, chegando lá, 1226, 6219 visual com o Boeing da Web, final do 1-0. Após a passagem do Boeing da Web, a linha e mantém cabeceira 1-0, achando a 6219. Alô, Salvador 35345, terminal número 3, posição 3, pushback acionamento. Autoridade, já que a senhora é a posição 4. Chamará para o táxi 5-3-4. O Mike é com o Mike, vai ser passagem ao tráfego da passarela, após a passagem de mesmo, direto de 8 LED, contorno base, prossegue de ali na Mike Quebec. E na Quebec, chama 5-3-6, novamente para ingresso na 7-3. Web 5826 no solo aos 36, libera direita e chama 121 décima 9 solo. 219. Mike Juliette Romeu na escuta da torre. Paulo, bom dia, Web 5826, lembrou? Web 5826, bom dia, prossegue de Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. 30 graus, 1, 2, nós. Passarinho 2223, bom dia, após a rolagem do Airbus da Avian, caminhar e manter, cabeceiro no zero. Eu já possuo a sua autorização, tudo pronto para cópia? Autorizado para Guarulhos, 1340, da cola da 10, da El Leda Brito, onde intercepta 3 de Luna 6, brava com o Rio Brito. 5442 é o código de transponder, 1208, entra perto do controle. A contribuição da saída da El, Delta Alfa Eco Lima, da El após Leda e após Brito. Quando já não é correto, chama só no próximo curso, quanto no jeito se encontra, por favor. Obrigada. Bom, jogou no 923. Plano 923, profila. Agora 120.8, bom voo. Vai chamar o controle 120.8.62.11, bom dia. 2360, decola da 10, saída da El Lita Brick. Onde intercepta 3 de Luna 6, breve até de Lutrigo. Após decolagem, de Lutrigo. 5441 é o código transponder, 208 é a frequência de Lutrigo. Do Dael. Prezado Dael 62, o nono. Sarido 2223, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 130 graus, 12 nós. Prezado decolagem pistão 22. Controle, 923. Provisionamento correto, contra o pistão de abuso, qual o pistão de abuso? 923. O 5826 vai manter a posição e vai aguardar seu leite contra o 54 pelo próximo Brasil, que ainda não iniciou o curso. Aguardando. Afirmativo. Então é ponte livrando aí o litoral para prosseguir caminho. Sim, só está paralisando o litoral. Na presente, mantendo no corredor do ar. Graça na Quebec. Mantenha o ponto de espera e chama a torre em 5826 para ingresso. Passaredo 2223, decola as 40, controle 120, décima 8, bom voo. 120, décima 8, bom dia, 2223. 2826. 2826, 392, graças a Deus. Controle Salvador, bom dia, passarinho do 2223, decolou. 2223, bom dia, submantenha 260, aí da Arbor. Submetendo 260 na Arbor, 2223. Estabilizado, BILS X3 da 10, passando agora CS1 na 0. Dando autorização de pouso, pistão no zero. 6312. 86 a bordo, 2h47, alterna o galeão. Em frente, em geral, ficando no ponto de espera, 158.623, tem um bom voo, 35. Índia Alfa, 1023, 35345. Primeira aeronave que chamou o controle? Foi bom dia, é o Tatatatá, November Tapa Quilo, ciente da informação Quilo. November Tapa... Tango? Versão, Tapa November Tapa Tango, desça mantenha. 4 mil pés na chegada a Amã, aguarde LS que se redonda zero. Positivo, papapapá, novembro, papatango, tá cruzando 145, tá totalmente visual, lá da proa da rotatória para pouso 97. Afirmativo, então prossegue em regra de voo VFR, desça para altitude de tráfego, 1500 pés, ajuste 1023 direto à rotatória, novembro, papatango. Papatango. No litoral, chame a torre na frequência 118.6. Como é que é com o Delta? Papá, Mike Eco Delta, o ajuste 1023, reporta a vertical do farol de Itapuã. Morning, Lieutenant 6311, Skill. Lieutenant 6311, send and maintain flight level 060 on Bom Salivo. Bom Salivo, o Mike Eco Delta autorizado, perna do vento pela direita da 17, reporta para girar a base. Bacana para girar a base, o Mike Eco Delta 17 direita. Estou aí, 2, 3, bom dia. P5345, bom dia, alinhar e manter cabeceira 10. Alinhar e manter 10, P5345. Oxenê 6312, Solas 44, direita 121, décima 9. Direita 121, 6312. 121, décima 9. 219, 6312. Quinta material, pessoal da bordo. 7 novos, 75. 1, passa nível de voo 150, chama o centro na frequência 251, alterna 3325. Vai chamar Recife em 1251, alternando 13325. 13325, vai chamar 6219. Pronto. Aqui é alta, chamando o Recife. Salvador, Oceania 6312. 6312, procede de alta, chamando o Recife. Alfa, Santa Juliette, 6312. Alfa de 2.16, pode, por gentileza, poderia coordenar para o destino para o 2.16? Autorizado, direto conquista. Muito obrigado, direto conquista autorizado. Checo Delta avistado, cheque o trem, autorizado pouso, pista 1.7. O vento, 1.30 graus, 1.3 nós. O Delta, final 1.7, baixado e travado, Delta. Diga Romeu até Oscar. Controle na presente, eu gostaria de cancelar o plano para a feira e fazer um sobrevoo em Salvador mesmo. E, se possível, 7 Romeu até Oscar. Vai prosseguir para Salvador para 1-0, proa do aeródromo, mais próximo chama a torre para entrar no circuito para o toque remetido 1-0. Salvador, 9-1-3-1, no bom dia, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, 9-1-3-1. Trip 5345 decola aos 1-7, controle 1 no correção. Aos 4-7, 1-2-0-8 agora, bom voo. 2-0-8, trip 5345, obrigado, senhor. Trole Salvador, bom dia, trip 5345, decolou. Bom dia, 5345, contato, sobe o nível de voo 380, CD da El. Da El 380, trip 5345. O passarelo 2223, Recife, frequência 1288, secundário 260. 1288, secundário 260 para o 2223, muito obrigado por você. Está à direita até o pátio 4, frequência livre no corte, bom dia. Zoom 9131, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 130 graus, 12 nós. Livre decolagem pistão no zero, chama a atenção. Romeu até Oscar, torre 118, decimal 6. Trato 118, 6, Romeu até Oscar. Afirmativo, pronto pra cópia? Tá autorizado pra Brasília. 320, você vai decolar da 10 e vai prosseguir visual até a coordenação com controle, porque o VR vai ficar fora a partir das 12 do Rio. Então, o senhor vai prosseguir corredor forte com curva esquerda, prossegue lista, punida pelo IC 10, famosa direto conforme reta. Acena no tração de 5451 e 120, decimal 8, a frequência do controle. 70, sai da PUCA. 370, PUCA, 9131. Afirmativo, senhor Capela. Gente, mantenha a proa sul até a linha do litoral sul, reporte atingindo a linha do litoral, Romeu até Oscar. Gente, na presente poderia proar direto aqui a igreja do Bombinho, já na posição? Se tiver mais correto, me solta no próximo dia. 20, décima 8. Gente, retornaremos aqui 1208, Romeu até Oscar. Salvador, eu passando o Romeu até Oscar, de volta para a tua escuta. Siga o Romeu até Oscar.